boa noite. Depois de Cuba e do Brasil, o Peru é, entre os países da América Latina, um dos mais fortemente marcados pela cultura africana. Abrimos esta Hora das Cigarras com o grupo Peru Negro, recriando alguns temas tradicionais fortíssimos do cancioneiro do país. Ouviremos depois Pepe Vázquez, Susana Baca, Caetano Veloso, Quarteto Senzalas, Milton Nascimento e Gilberto Gil e Andrea Marchi. Divulgaremos ainda a poesia de Oliveira Silveira, que toda a vida cantou a vida dos negros do sul do Brasil. Pero Água no oco, palha, grão. Soca, soca, mão de pilão. Longe que é, longe que fica, e a mão de pilão esmagando a canjica. Longe que é, longe que fica, e a mão de pilão tocando cuica. Socando, socando ao sol da manhã, o eco na serra parece tantã. Bate, bate, porque bate tanto? Longe, tão longe que não adianta. SOS! Cuba! Llegando como cargas a montón, así fueron quedando muchos negros con sazón. De África llegando como cargas a montón, así fueron quedando muchos negros con sazón. Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. De los negros que quedaron, nacen campos con sabor. De San Luis vino danzando que hasta Lima no paró. De los negros que quedaron, nacen campos con sabor. De San Luis vino danzando que hasta Lima no paró. Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Moviendo la cintura con dulzura y con sabor, que tonada le pondría, pero un negro él formó. Moviendo la cintura con dulzura y con sabor, que tonada le pondría, pero un negro él formó. Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. ¡Ronaldo Campos! ¡Con sabor! Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Moviendo la cintura con dulzura y con sabor, que tonada le pondría, pero un negro él formó. Moviendo la cintura con dulzura y con sabor, que tonada le pondría, pero un negro él formó. Fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Así fueron paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Pero un negro lo paseando con Quijada y con Japón, hacia el mundo entero, pero un negro lo llevó. Casas de negros, queixa e resmungo. Casas de negros, cantigas do Congo. Casas de negros, feijoada e charque. Casas de negros, santo e orixá. Casas de negros, reza e batuque. Casas de negros, palavras em choque. la verdadera raíz del festejo. Cacimba, para a sede de todo o mundo. E tenho assim a minha alma, água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui enxada e pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente e grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta. E vou refogando a manga num atropelo de aspa. Ritmo. Meu canto é faca de charque voltada contra o feitor, dizendo que a minha carne não pertence a nenhum senhor. Sou o samba das escolas em todos os carnavais, sou o samba das cidades e lá dos confins rurais. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro os senhores sentar, vendo a colheita do algodão branco sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver. O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Sou Kikumbi e Moçambique no compasso do tambor. Sou um toque de batuque em casa de Gege Nagô. Sou a bombacha de santo, sou o churrasco de Ogu. Entre os filhos desta terra sou mais um. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem nas entranhas desta terra nutre raízes também. Até zumbi desceu do quilombo do céu pra ver o que não viu no tempo das batalhas. Por baixo a explosão da dança das senzalas. A rodar a saia, a negra se espalha. A rodar a saia, a negra se espalha. Tanto crioulo bonito em volta do belo carrossel. São Benedito, Otelo, Bituca e Ladislau. A rodar a saia, a negra se espalha. Até zumbi desceu do quilombo do céu pra ver o que não viu no tempo das batalhas. A rodar a saia, a negra se espalha. A rodar a saia, a negra se espalha. Um carro saiu de pano sob um outro céu. Baixa a explosão da dança das senzalas. A rodar a saia, a negra. Carrossel, São Benedito, Otelo, Bituca e Ladislau. Ao rodar a saia, a negra se espalha. Ao rodar a saia, a negra se espalha. Ao rodar a saia, a negra se espalha. Ao rodar a saia, a negra se espalha. Naco de fumo escuro, negrinho, da tua cor no monturo. Um toco de pito aceso, negrinho, cor do teu sangue indefeso. Contra as manhas dessa malta, negrinho, se vai de cabeça alta. De escrava amante, mulher, mulher. A dona de Diamantina morava com sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na chácara da palha, de arquitetura sólida e requintada, onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera, que seu amor, João Fernandes, o tratador, mandou fazer só para ela. Ai, ai, ai, ai. Chicada, chicada, chicada, chicada Silva, a negra. Chicada, chicada, chicada, chicada Silva, a negra. Muito rica e invejada, temida e odiada, pois com suas perucas, cada uma de uma cor, joias, roupas exóticas das Índias, Lisboa e Paris. A negra era obrigada a ser exibida como uma grande senhora da corte do rei Luís. Da corte do rei Luís. Que a gente sempre saiba que eles foram senhores e nós fomos escravos. Por isso te repito, eles foram senhores e nós fomos escravos. Eu disse fomos. Angola. A sombra enorme de Zumbi, herói negro do Brasil, de toda a América Latina, passou por esta hora das cigarras. Estivemos hoje com o grupo Peru Negro, Pepe Vázquez, Susana Baca, Caetano Veloso, Quarteto Senzalas, Milton Nascimento e Gilberto Gil e Andrea Marchi. Os versos foram do brasileiro Oliveira Silveira. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa, dito por David Borges. Boa noite, África. Del Congo, hablan los negros del Congo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alandurundurundurunda. Hablan los negros del Congo, hablan los negros del Congo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alandurundurunda. Los de Lambaye que dicen, los de Lambaye que dicen, ensaña cómo estarán, ensaña cómo estarán, alandurundurundurunda, alandurundurundurunda. ¿De dónde vienes, vienes? ¿De dónde vienes, hora? Y vengo de la laguna y de Sega, totora de ensaña cómo estarán, ensaña.